Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Fala galera aí do Fuleiros Pop, então só pra dar um aviso rapidinho, esse cast é um pouco antigo, foi literalmente um elo perdido aqui, uma entrevista que a gente tinha aí com MC Marra, junto com a parceria que a gente tinha na época, que é a Cinerama, né, a página, e aí acabou não dando certo de lançar na época. Agora depois do 100, vocês pediram tanto pra gente estar lançando os proibidões, as coisas que a gente não lançou, os perdidos, então toma aí uma sequência de talvez muitos especiais que a gente vai lançando aí de vez em quando, aleatoriamente, no meio de uma semana, quando vocês não esperam, tanto para vocês entenderem tudo que já aconteceu na nossa produção durante esses 100 casts, quanto também para vocês terem uma noção maior do quanto é trabalhoso ter convidado, ter parceria e tudo mais, e o tanto que isso é bom também, e ao mesmo tempo divertido, como isso gera boas coisas, né? Então fiquem aí com o cast, um abraço aí pro MC Marra, que é uma pessoa genial e gentilíssima com a gente, com todo mundo, né, com os fãs. E é isso, aproveitem o próximo cast. Falou! Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Pesada que a novinha deu, tá achando. Estamos começando mais um podcast. Estamos com um quadro novo, pelo que vocês notaram. Esse daqui vai ser o Falando de Cinema com algum convidado. Vamos começar com o MC Marra, que fez sucesso extraordinário ano passado na internet. E a gente tá aqui também com o Gabão, que é o rapaz que tá com a gente sempre do Fuleiros Pop, que é o nosso parceiro. Estamos aqui com a Esther, da Cinerama, e com o convidado, que é o MC Marra. E aí, beleza? E aí, beleza? Tranquilo. Vamos começar? Vamos, embora. Bora. Partiu. Vai sentando na vassoura. Eita, rabeta que voa. Vai sentando na vassoura. Bom, cara, eu queria começar falando de onde veio a ideia, né? Do teu funk de Harry Potter, que foi o que estourou, né? Aham. Mano, a ideia foi, tipo, bem lembrada, assim, eu tava, tipo, lançando todo mês eu lançava música no Detona Funk, né? E aí, como eu lançava, eu acompanhava também muitas outras músicas que o pessoal lançava lá, pra observar o que andava, o que não andava. Aí fui percebendo que os títulos chamativos, eles tinham um engajamento maior. Eu falei, não, preciso de um título chamativo, um título bem absurdo mesmo, algo bem estúpido e, tipo, muito diferente, que chame a atenção das pessoas. Aí eu falei, mano, tem que criar um bagulho lembrado. E aí, do nada, veio na minha cabeça Harry Potter. Eu tava na rodoviária, esperando Do nada. É porque eu sempre brinquei de Harry Potter na minha infância. Eu brincava muito com meus amigos. A gente pegava os gravetinhos e montava uma Hogwarts mental, tá ligado? Tipo, o nosso prédio era Hogwarts. Aí tinha umas três arvorezinhas na frente do prédio que era floresta amaldiçoada. A gente tinha todo um playground na nossa mente que era Hogwarts. E a gente brincava tipo, o dia inteiro disso, né? Quando era mais novo. Não, e então aí, você é fã mesmo de Harry Potter? Né? Não tão fã cabuloso de ler todos os filmes. Eu brincava muito com meus amigos na infância. Mas, tipo, não era aquele fã de. Ó, era fã de quando saiu o filme eu assistia. Eu não cheguei a ler os livros. Eu comprei o sexto pra ler, mas eu comecei e não terminei. Mas assim, eu sabia as magias, até porque a gente brincava muito, então tipo, tinha que saber as magias pra fazer os duelos. Era tipo um RPG, tá ligado? Que a gente criava, sim. Mas era físico, né? Essa coisa, né? Então você tinha que saber as magias pra se defender, senão eu ia me fuder. Era tipo um roleplay mesmo, né? É tipo um roleplay muito louco, mano. A gente era alombrado, a gente não era normal, não. Aí... Mas eu fiquei cucado com isso de você do nada ver o nome Harry Potter na sua cabeça. Tipo... Sim, do nada, mano. Na rodoviária. Eu não sei se foi a fumaça do crack que entrou no nariz ali. Cara, você foi tomado pela entidade bruxa. Pois é, mano. O Valdecrack invadiu lá na hora. Valdecrack é muito bom, mano. O Valdecrack morte. Mas aí foi isso, mano. Eu tava vendo o Harry Potter na minha cabeça, mas eu só fiquei rindo sozinho lá. Falei, nossa, que idiota. E foi, não pensei mais nada. Aí um dia eu tava gravando, eu trabalho como ator também. Aí eu tava gravando um comercial pra Caixa, que era um vídeo interno deles. Tinha um elenco muito grande, aí tipo, cada cena demorava muito e eu ficava à toa. Nessa época, eu já tava escutando funk o dia inteiro, porque como eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz e a gente martela muito na cabeça, a gente acaba ficando bom, porque a gente exercita mais do que os outros, né? E eu ficava escutando funk o dia inteiro, até porque se você quer fazer, você tem que saber escutar também e tal. E eu ficava escutando o dia inteiro e acabava que eu passava o dia inteiro também pensando em letras na minha cabeça, então tipo, sempre inventava alguma coisinha ou outra, descartava um monte de ideia. E aí eu tava gravando esse comercial esperando a minha vez de atuar, porque tinha uma lenda grande, e eu comecei a pensar, caralho, eita bongada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha. Mas do nada. Só que eu pensei nas bruxinhas de rave, as doidinhas que ficam loucando lá, dançando igual barato no rave. Não sei se você já foi numa festa rave no meio e do mato. São chamadas de bruxa? É, o pessoal chama de bruxinha, as doidinhas do rave, às vezes. Aí eu pensei nessas aí. Mas aí, do nada, na hora que eu falei a palavra bruxinha, eu lembrei do nome Harry Potter, que a gente lembrava do viário. Aí eu falei, caralho, viado, essa porra dá pra juntar. O que mais tem de Harry Potter que eu posso juntar? Comecei a pensar nas magias. Aí eu pensei em Spectrum Pautoma, Vingar de Rola, a Vara que é Rabo, tá putando todas. E as que encaixavam com putaria na Vara que é Rabo ou Vingar de Neve Rola. Realmente isso é de uma genialidade. Eu queria muito fazer alguma coisa com Cruciatus, mano, mas eu não tive ideia nada com Cruciatus, nem com o Império, mas aí veio a Vara que é Rabo, Vingar de Neve Rola e... Spectrum Pautoma. O Vingar de Neve Rola, eu não sabia onde encaixar na música, eu fiquei pensando. Aí fiquei, velho, tipo, e tudo isso durou 15 minutos esse processo. Eu pensando na música em forma de encaixar. E eu nem cheguei a escrever, eu fiz lá na cabeça. Aí, tipo, no começo, eu comecei. Eu tava escutando muito MC Lan na época, que o Lan, ele tinha essas coisas de começar as músicas falando e tal. Sim, sim. E aí eu, caralho, diretamente de Hogwarts, Vingar de Neve Rola. Aí eu comecei a rir sozinho, vamos, vamos. Aí eu pedi licença pro diretor e fui pro banheiro, mano, mandar o áudio pro WS da música. Eu diretamente de Hogwarts, Vingar de Neve Rola. Eu cantei a música interpretando ele, ele começou a rir. Falei, vem gravar essa porra. Eu falei, bora. Aquela magia lá que você não sabia, podia ser um Siriricatus, mano. Siriricatus, caralho! Caralho, isso foi muito bom! Porra, agora e o cálice de alguma coisa. O cálice de gozo, mano. E o cálice de gozo é genial. Meu Deus! Siririado. Véi, vai ter continuação agora. Eu vou fazer um hair pra cada filme. Siririado. Não, me chama aí, a gente fecha uma parceria, mano. Te ajudo nas letras, caralho. Bora, bora, bora. Siririado foi muito bom. Que história é essa, viado? Rick Salles foi lá no terreiro invocar o espírito do Beethoven. É o Rabetoven. Cara, eu conheci o áudio com um meme, né? Estourou pra cacete isso. Mas assim, a gente teve a ideia de te chamar, assim, quando eu ouvi a música do Beethoven. Ah, o Rabetoven? Foi. Cara, eu ouvi aquilo e falei, não, isso aí eu achei mais genial que o Harry Potter. Aí eu falei, cara, a gente precisa conversar com esse rapaz. É magnífica essa música. Valeu, mano. E o Saitama? Ah, o Saitama. O Saitama foi pedido da galera. A galera fica só que o Punch Man. E eu não entendo. Você curte anime? Porque assim, você fez de vários, né? Fez do Naruto, não, então, One Punch. Eu faço, né? Eu curto. Inclusive, as músicas que eu faço, eu só faço dos animes que eu já assisti que eu curto. Porque eu procuro ter pelo menos um mínimo de bagagem, conhecimento do contexto do anime, pra juntar ele com um senso comum. Porque daí eu acho que o que torna interessante a música é você pegar algo de dentro da história e somar com algo de fora da história que faça sentido pras duas pessoas de fora entenderem. Ah, sim, que massa. Então, tipo, eu faço de coisas que eu conheço. O pessoal pede muito de Boku no Hero, os bagulho que eu não assisti ainda, e eu, tipo, eu fico só enrolando, tipo, eu não faço. Teve uma que o pessoal me viu tanto que eu comecei a assistir anime só pra fazer a música, que foi o Nanatsu no Taizai, que eu fiz o Mamatsu no Papai. Mas O pessoal xingou muito, mas gostou também, gostaram, mas é porque é que acontece, quando o engajamento do vídeo é bom, você começa a pegar público que não é o público que pediu a música, né? Sim. A galera que achando que era coisa do Nanatsu no Taizai ficava revoltada. Ah, você tá estragando meu anime, como é, mas é o otaku, né? O otaku, mas tava falando pra ver, mano, o anime é uma putaria, mano, o melhor dos lapas tem que ter o dedo na doidinha lá, véio, alisando o peito dela, o bagulho é uma putaria. O japonês é meio... É, meio taradinho. Meio tarado, né? É. Mas eu acho estranho a molecada reclamar, porque assim, tipo, o funk tem essa licença, não tem? Tem essa licença. Até porque a minha proposta, ela é justamente levar pro lado cômico. O erotismo, ele faz parte disso. Ele acaba sendo tão absurdo às vezes, que a gente chama um negócio na frente aqui. É pra rir, né? Pra você levar a sério. Lógico. É diversão do bagulho, né? Aqui, é, tipo, vamos ali pra falar besteira. Exatamente. Puta, que da hora. Você fez também o Piranhas do Caribe, né? O Piranhas do Caribe eu fiz porque o pessoal tava pedindo muito... Eu quis juntar o Thiago Nave, porque o David Jones, ele reage muito lá no canal. E ele ajudou muito o canal a crescer. E eu falei, mano, vou juntar o Thiago Nave, vou fazer uma música que dê pra mandar um salve pro David, porque usa a referência do Piranhas do Caribe. E também já tinham pedido antes também, Piranhas do Caribe. Porque é clássico também e tal. Eu falei, velho, vou fazer. Aí e aí tem... Fiz. Tô vendo aqui, né? Porque tem várias, né? Tipo, tem a Liga da Linguiça. Que é Liga da Linguiça, é. Tinha a do Dragon Ball Z também, a Vende Kunimin. Só que eu tive que tirar o do lá, porque a Toei Animation mandou notificação pro canal. Falou que ia processar e dar strike. Como é essa Netflix aqui? A Netflix eu fiz em parceria com os brothers. Ela tem bastante referência. Os moleques, eles mandaram bem na viagem deles. Mas tem os brothers meu queria fazer uma música, falei, mano, só vou fazer se tiver algo bem diferente. Só que acabou que fizeram uns 15 versões de Netflix, e hoje a gente já tem uns 15 Netflix, né? Porque, mas foi bem naquele auge que todo mundo chamava pra ver Netflix, mas pra transar, né? Aí a gente falou, véi. Até hoje, assim, ó. Até hoje, né? Pois é. O pessoal te chama pra ver o Bird Box pra botar dentro do box. Quer tirar o periquito da caixa. Mas a ideia sempre vem, velho. A ideia absurda brota às vezes. Mas você. Que tipo de filme você costuma assistir? Você vê anime, né? Você gosta dessas paradas que você cara, fala ultimamente que Harry Potter, eu diminui um pouco o anime, não tô mais acompanhando tanto. Eu tava acompanhando mais One Piece pelo mangá, mas tô um mês sem ver. Vou até voltar agora. Mas eu gosto muito. Comecei a acompanhar Dragon Ball Super, fui ver o filme do Broly, velho. Achei maravilhoso. Mas eu tô de birra com a Toei, mano, que eles me brecaram muito. A música do Dragon Ball Z tava andando muito. Ela chegou a bater 1 milhão em uma semana no Legenda Funk. Lá no canal bateu 100k em uma semana, que tipo, foi o recorde na época, né? Sim, sim. Eu falei, caralho, fudeu, que massa. Aí na outra semana chega lá a notificação deles, lá eles mandam tirar. Mas assim, entendo, né? Porque, pô, desenho infantil, você fala um monte de besteira na música. Vai ficar bolados. Besteira boa, né? Mas pra eles, né? O conservadorismo lá da Toei é foda. Mas você só faz as músicas, tipo, você faz com a frequência grande ou só quando surge a inspiração assignada? Mano, depende. Às vezes o meu processo é bem aleatório. Às vezes o WS fala, mano, eu tive a ideia, tô com esse beat aqui, ó. Aí ele manda o beat de alguma referência. Eu já começo a viajar na onda do bagulho. Isso é uma coisa que eu já conheço. Rapidinho vem a ideia, eu já vou lá no estúdio. Tem vezes que eu chego no estúdio sem ideia nenhuma, velho. Fico ouvindo beat e vou fazendo em cima. Mas uma coisa que não funciona comigo é escrever música. Se eu sentar pra escrever, a música não vai ficar boa. Então, tipo, eu preciso criar na hora. Então, tipo, faço na cabeça e, tipo, repito ela umas 15 vezes na minha cabeça, canto e gravo. E aí eu vou pro estúdio e faço. A do Senhor dos Anais, eu até cheguei a escrever. Senhor dos Anais. Mas aí o resto foi no improviso também. Vocês não viram, não, Senhor dos Anais? Essa eu não cheguei a ouvir nenhuma. Ela é tipo. Mas entrar pela frente, só quer pegar a estrada de barro. Disse que a lombra é diferente, que o buraco é mais apertado. Virou esmigo, só quer o anel. Tá sendo zoado, pobre coitado. Ó o Senhor dos Anéis, caçando mais um buraco. Muito legal. É genial. O pior é que tem as paradas mesmo do filme. É sensacional. Mano, aquela parte dele, você não passará, eu adoro. Eu tive que. Eu só lembrei dela. Eu sou mago da putaria e eu vou dizer pra tu: você não passará, você não passará. Se passar, passar sarrando, vem no caixa do sentando, vem com a bunda jogando, dando porra da de cu. Você não passará. Você é nerd, então. Eu gosto, é. Nerd funkeiro. É tão comum, né? E é meio no improviso, né? Porque ele não senta pra escrever, né? Então, essa inspiração é totalmente natural. Não, então, eu gosto muito de entorpecentes, mas o Harry Potter, ele foi escrito... Ele foi feito sóbrio, 100% sóbrio, o Harry Porra. O Senhor dos Anéis, eu tava sóbrio ainda quando eu comecei a fazer. No final do processo, eu já usei inspirações divinas. O Game of Thrones, eu tava no baú doidão, chapado. Game of Thrones. Mas o Game of Thrones, ele não tem tanta referência. Ele não é tão referência. Ele é uma viagem, tá ligado? Ele é tipo... Apostou no Face, alguém me indica série nova. Já zerei o Netflix, agora tô entediada. Calma, novinha, pode ficar suave. Tem uma série brava bem aqui no meu pendrive. Vem, jogando sua entrada USB. E eu ponho meu pendrive cheio de giga. E você, vem, jogando sua entrada USB. E eu ponho meu pendrive cheio de giga. E você. Tu vai viciar na série, tu vai viciar na lombra. Toma, toma, toma, Game of Thrones. Tu vai viciar na série, tu vai viciar na lombra. Mas o pessoal gosta. Ela até que deu uma andadinha legal no canal. Acontece que quando depois do Harry Potter e do Senhor dos Anais, eu criei meio que uma identidade X de público que me procura um estilo de funk que não vai encontrar no mercado normal. Então acaba que o meu trampo se tornou focar nessa diferença de funk, fazer do jeito que eu gosto, mas sempre tem que ter alguma coisa normal no meu funk, ele não pode ser normal, ele tem que ter algum detalhezinho extraterrestre, tipo algo incomum. As produtoras, elas não enchem teu saco, assim, às vezes? Ah, mano, já fui jogado na rua por vários, a última foi a Sony Music, a primeira também. É porque eu sou um imã de processo, tá ligado? Mas elas chegam de processar mesmo? Mano, a Toy Animation ameaçou, eles mandaram notificação, as bichas processar nesse cabuloso, né? Teu pé, né? Não pode crer. Você eu acho isso meio feião, né? Tipo, essa parada de direito autoral, porque os caras falam como se a gente estivesse copiando, sabe? O trabalho dos caras. Pois é, só que no caso do Harry Potter, eu fiquei muito grato pela equipe, pela Warner, pela galera que não fez nada, ficaram de boa. O pessoal da Nintendo também liberou. A do Mario, a gente usou até o toquezinho da música, ficou bem legal. Quem é muito assim também é a Disney, né? A Disney, eu lembro que ela tretou até com a Tati Zaki, eu acho. Lá quando ela fez aquele clipe da Branca de Neve. Pois é, mas é porque no caso o que fudeu o clipe foi as fantasias, que daí comprometeu a imagem também. Sim. Antes do clipe sair, não tinha dado tanta treta. O clipe foi que desencadeou a treta toda. Foi por isso que lá na produtora pessoal ficou com medo de fazer o clipe do Harry Potter. A gente deixou de fazer por causa disso. Aí deixou só a montagem normal rolando. E tu chegou a conhecer algum MC depois que estourou na internet? Cara, conheci o pessoal da minha produtora, que é o MCWM, aquele do Vai Só de Sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Conheci também o Josinho Cadinho do Agora Vai Sentar. Tem aquele do Leleto, o MC Leleto também, vem chacoalhando com os cretinos, conheci uma galera, conheci o MC Bin Laden. Tá tranquilo. MC Bin Laden, é muito gente boa. Ele é muito massa, mano, gostei muito dele. Conheci o MC Don Juan, conheci também a Jojo Todinho e o MC Maromba, bem gente boa também, graçadão. E tem mais gente, mas eu não vou lembrar agora, mas conheci uma galerinha. Bem legal. Gostei pra caralho. Acho que eu cheguei a conhecer o pessoal do Recai de Mob também. Eu queria saber se, tipo, essa galera que você conheceu, assim, tipo, como que eles reagem, assim, a galera do fã, a galera que faz o funk comercial, assim, porque eu acho que, não é que você não faz funk comercial, você faz. Mas, assim, você não segue uma linha tradicional de funk, né? É bem diferente, né? Não, eles olham pra mim e falam, que tu é o doido, né? Tu é aquele doido lá. Tu é aquele doido. Eu sou tipo o doido do mercado, tá ligado? A ovelha preta do bagulho, literalmente. Ninguém acha engraçadão, acha massa. Tem um público mais conservador de funk que às vezes não gosta, que quer ouvir só aquela coisa da putaria e... Existe conservadorismo no funk, né? Existe conservadorismo no funk, e é engraçado isso. Tem, tipo, certos tipos de conteúdo e de imagem, assim, que não vende, de nenhum. O cara pode martelar o que for. Se é aquela parada pra dançar, né, sei lá. Tem que ser dançante, tem que ter um pouquinho de putaria. Às vezes pode não ter putaria, mas tem que ter alguma mensagem que remete à favela, ou à correria, ou falar um pouco de crime, ou de droga, de dinheiro. Mas quem que controla isso? São os estúdios? Não. É a própria linguagem do funk. O funk, ele é isso. O funk, ele é mais do que a batida. A gente tem a energia que o funk, ele é só a batida, mas ele tem toda uma energia de carga histórica que ele carrega. Da história dele ter vindo da favela, da história dele ser a fonte de renda da favela, muitos quesitos, porque o MC, ele sai da favela e começa a ganhar dinheiro e ajuda ele ajuda a família, ele ajuda a comunidade. Então, o funk, ele é um patrimônio da favela no geral. Então, funk, ele depende desse apoio da favela pra, pelo menos, iniciar, pra ter um impulso pra fora. Ele é meio que esse patrimônio pra eles. E o funk, ele se originou do Miami Bass, na época do Rio de Janeiro ainda. E o Miami Bass era aquelas musiquinhas dos anos 80, que tinha aquelas letrinhas de... Tipo aquelas musiquinhas de motel, que vem todo... Música de motel? Eu vou comer seu cu cheio de amor. É uns bagulho cantado, mas era só putaria que os caras falavam. Então, o funk, ele traz essa carga do Miami Bass e junta com o funk do James Brown. E aí os DJs, tipo o DJ Malboro, esses DJs do Rio da época, Furacão 2000, eles se remixavam e botavam a galera pra criar umas rimas em português em cima da letra, que aparecesse e que fosse envolvente. Então os caras cantavam putaria, cantavam as guerras da favela, às vezes começavam a cantar paz, aí surgiu o Love Song e aí foi evoluindo. Mas o funk, ele traz essa coisa da sensualidade e do erotismo enraizado na cultura dele. Então é mais do que só a letra e a batida. Ela tem essa carga histórica de trazer isso mesmo, do erotismo. Aliás, mas até o funk americano é assim, né? O funk James Brown. O próprio funk americano, é muitos estilos. Traz bem pra sensualidade, ou então pro racismo que acontece. O sex appeal, ele sempre vai estar presente na nossa vida, não tem pra onde correr. Acho que do pau na xota viemos, na xota ao pau vamos, ou xota na xota, hoje tem pau no pau, mas viemos voltaremos. do sexo voltaremos. Acho que a gente tem essa tendência sex appeal muito hoje em dia. Sempre teve, hoje em dia tem mais, porque hoje em dia o mercado evoluiu pra uma coisa que tá fora de controle. Mas sempre teve esse sex appeal. Deixa eu te fazer manter um pouco nessa linha, assim. Você falou do que o funk, ele tem que nascer ali na periferia, né, na favela, que a favela tem que aprovar geralmente, tem alguns funks. E esses funks que não nascem na favela, que são o comercial do comercial mesmo? Eu vou citar um nome aqui, depois o Neves ou o José corta lá na edição. A Anitta, por exemplo, não conheço muito a origem dela, mas não me parece que seja uma coisa que... Ela é do Rio. Mas a Anitta, ela era favela, Anitta, ela tem um histórico. Canta isso, ela canta uma música mais pop, cara. Ela não fala de política, o discurso dela não é esse, ela só quer saber de ler e cantar e dançar, acabou. É disso que eu tava tentando falar, assim, por exemplo. Tudo bem, ela pode ter surgido da periferia, mas eu não vejo ela dialogando com esse público muito, assim, sabe? Como por exemplo, a Isa, né? Mas não, na verdade, se você for nesse contexto que você falou, a Anitta dialogou mais, porque ela veio da favela, ela fez o clipe na favela, e ela voltou às origens fazendo funk de favela, só que com uma pegada pop. Entendi. E ela botou MC Zaki, que veio da favela também, e o Yuri Martins, que é do funk. Então ela fez uma jogada cabulosíssima, fodástica, pegou nomes conceituados do mercado que a favela respeita, ela mesmo tem um pouco de respeito da favela, querendo ou não, porque ela saiu de lá, e ela fez o funk. Agora, se vamos supor, Se você pega uma mina, tipo, uma Alexa da vida, e bota ela pra fazer, a Alexa estourou agora, mas porque ela, por quê? Botou o Lan, MC Lan. MC Lan é 100% favela, cabuloso, ele tem um conceito sinistro. Agora, se você pega um nome 100% pop, uma pessoa, tipo, branca, nascida com classe média e bota fazer um funk, você vai ter uma dificuldade fudida pra estourar a pessoa, entendeu? Pode ser que ela consiga estourar se ela tiver uma sacada muito boa, fazer um ritmo bem dançante, mas ela vai ter que ter o triplo do talento de um MC que veio da favela pra conseguir estourar. Entendi. Porque o funk, ele criou esse estigma e ele é meio que... Ele tem um conceito, tem todo esse conceito em volta dele, que é complicado. É consciência de classe, mesmo tempo, nem estigma. De classe. Mas você não vê isso como uma... Porque assim, eu vejo como uma maneira positiva até. Porque enaltece uma cultura que não tem tanto espaço, né? Eu não acho nem positivo, nem negativo, porque eu acho que tem certas coisas que não se aplicam o juízo de valor. Simplesmente é. É um fator cultural. Então ele existe e é. Então, tipo, eu não vejo nem como negativo. Tipo, é tipo uma análise que eu faço, sabe? Mas eu não acho negativo, eu acho. Acho que faz parte do rolê assim, porque da mesma forma que você tem um grupo que foi excluído, esse grupo agora tem o poder de excluir o outro grupo através desse mecanismo cultural, que é maravilhoso, inclusive. Sim. E aí, mas assim, você gosta de funk, você canta funk, né, faz funk, mas você gosta de algum outro estilo musical, tipo, pra sentar e ouvir, sei lá, ou alguma mano, coisa que queira eu fazer algum super dia? Super eclético, mano, eclético até dizer chega. Meu pai na música é o Steven Tyler. Eu comecei a cantar depois, cabuloso, assim, profissional, depois que eu li o livro dele, que é o vocalista do Aerosmith, sou muito fã dele. E gosto muito de R&B, velho, boom bap, trap, rap, gosto de rock também. Gosto de samba, gosto de pagode, gosto de reggae, gosto de axé, gosto de samba reggae, gosto de tudo, mano, tudo que é música, eu gosto. Gosto muito de MPB também, sou ecléticozão. Inclusive, eu gosto muito de ouvir outros estilos no meu dia, às vezes, pra que saia um pouco de funk, porque eu escuto funk muito no meu dia a dia, muito. Aí, se chega alguém com qualquer música tocando, eu já, não, dá aqui, deixa eu escutar com você. Só pra fugir um pouco, não ficar... Então eu escuto de tudo, mano. Que botar pra eu tocar aí, eu tô escutando. Não, show. Vai começar. Se liga, você disse que você é ator, né? Sim. Você já fez alguma coisa? Você pretende fazer algum, trabalhar como ator ou vai, sei lá, focar na música mesmo? Cara, meu sonho é pra Hollywood, mano. Fazer algum filme de herói um dia. Ou filmes normais, mas eu quero muito filme de herói, véio. Acho que é a meta de vida. Cara, dá pra você fazer um super choque. Sim, dá pra fazer um super choque. Sim, velho. Mas se me chamasse pra fazer o GTA San Andreas também, eu cortaria o cabelo pra fazer. Mas só pra fazer GTA San Andreas. Um filme do GTA. É, ia ser louco demais. Mas tudo isso bem. Isso é massa, hein? Ia ser louco, né, mano? Você é louco, porra. Tenho um sonho de Hollywood, assim, de trampo de ator que eu já fiz alguns comerciais locais aqui em Brasília. Fiz muito curta-metragem com os brothers, a gente fez alguns. E meu único trampo de TV foi do History Channel, que passa às vezes, inclusive, que é uma série chamada Mil Dias, que ela conta a construção de Brasília. Eu fui ator nessa série. Mas eu só fiz um episódio, dois, na verdade, eu só tinha uma fala, que era... E a rodoviária? começa assim. Mas foi a fala da minha vida, mano. Foi tipo, eu fiquei assistindo o programa inteiro pra ver aqueles 3 mil décimos de segundo que aparecia perguntando da rodoviária. E a rodoviária? Você tem uma coisa com rodoviária, né? Você percebeu eu isso? Eu tenho uma coisa... Eu acho que é a sinergia do bagulho. Eu acho que... Quando eu gravei esse bagulho de história, foi antes do Da Caixa. Eu já tava muito feliz que o trampo de ator tava fluindo. Então, acho que foi tipo um spoiler do futuro. Na rodoviária vai ter alguma coisa. Tipo, alguém dizendo. Tipo, e teve. É louco isso. E teve. É. Mas você disse que queria fazer coisa... Filme de herói e tal. Você assiste? Você acompanha todos os filmes de herói possível? Ou é mano, Marvel, tá DC? Tá faltando ver só o do Aquaman e do Spider-Man que saiu agora. O que você achou de Pantera Negra? Essa pergunta é polêmica na Cinerama. Divide opiniões. Mano, achei maravilhoso. Assisti 5 vezes. Assim, eu vi. O pessoal falou tanto do filme que eu esperava uma coisa. Ai, bravo, mano. Câmera de dama na estratosfera explosiva do caralho. Mas assim, quando eu vi, achei normal de boa, achei massa. Mas entendi. Eu esperava um Hadouken, velho, no cu da galáxia. Eu ficava muito pensando, mano, se eu pegasse aquela florzinha rosa que eles dropam pra ficar nesse poder deles, eu ia dropar tanto, mano. Fazer uma vitamina de banana com isso, jogar. Altos bagulho, ia ficar muito trovador na cidade. Uma vitamina de banana, de abacate com aquela florzinha lá. Ah, com aquela florzinha, imagina a lombra, mano. O cara ele vai lá no outro lado do mundo e volta forte, brindão. E saudável, né? E saudável, né, velho? Doença nunca mais. Você fica chapado e saudável ao mesmo tempo. Né, velho? Tipo a sementinha dos deuses lá do Dragon Ball, né, mano? É uma sementinha dos deuses cabulosa, já é desaforada, né? Pai, é a flor da semente dos deuses. Desaforada! Caralho, possível, mano. Essa teoria é válida, mano. Tá rolando um crossover pesado entre Marvel e a Toei. E sim, o que, sim, que tu acha que vai ter nesse novo, nessa continuação de Vingadores aí, no Ultimato? Mano, eu acho o seguinte. Mano, o brother meu, ele tinha me contado uma história muito aleatória do Gibi, que era de que o Hulk era, na verdade, uma encarnação de um espírito que surgiu pra parar o Thanos. Que isso? E aí ele me falava que o Hulk tinha... Ele não foi o resultado da explosão gama, mas ele surgiu pra salvar o... Qual é o nome do maluco lá do... Esqueci o nome, Dr. Banner. Ele surgiu no Dr. Banner pra salvar ele daquela explosão, entendeu? Mas ele é tipo um espírito que encarna em cada ano numa pessoa. Não em cada ano, mas cada milênio. Eu vi que estavam querendo fazer ele de professor Hulk, né? É, e aí tipo, a lenda que ele me fala que o Hulk ele é imortal e ele é invencível. O Hulk, você vê que ele não morre. Ele apanha e ele só fica mais forte à medida que ele vai ficando, tipo Broly, ele apanha e vai ficando mais forte, e, tipo, ele é invencível, ele foi feito pra parar o Thanos. Aí o Broly me contou isso de um gibi que ele leu, só que tipo, me falaram que são vários finais alternativos, mas assim, eu fiquei muito pensando nesse final, no começo do Vingadores, quando aquele o Heimdall faz aquele portal e manda só o Hulk embora. E deixa, e todo mundo fica lá, tá ligado? E o Thor fica tranquilo que ele mandou. Olha, nossa, é verdade, bem notado. E ele fez todo o corpo só pra salvar o Hulk, entendeu? Sendo que a lógica é ele salvar o Thor, que é o melhor amigo deles, os dois são melhores amigos. E aí quando ele mandou o Hulk, eu fiquei pensando nesse final alternativo que o meu brother tinha me contado do gibi. Eu falei, caralho, verdade, faz sentido. Só que aí, pessoal, começa a acontecer esse monte de história, aí vem Capitã Marvel, aí vem agora o Homem Formiga lá no multiverso, falando que eles vão tentar voltar no tempo pra fazer uma outra luva. Várias teorias, eu fico meio perdido. Mas eu acho que o Hulk é um bagulhozinho importante, eu acho que ele realmente é o determinante ali pro bagulho, pra história. Mas, assim, é o achismo, né? São muitas possibilidades. A Marvel tornou um bagulho muito fora de... Deve ter viagem pro tempo. Deve ter a Marvel tá descontrolada já. Já tá descontrolada, né, mano? Mas isso que é massa. Eu gosto desse caos. Eu acho que essas noções de ordem são muito efêmeras. Mas então, você não tem preferido? Você gosta de Marvel e DC? Mano, sempre fui muito fã da DC, mais do que a Marvel. Inclusive, era tipo, DC até morrer e fui a Marvel no cu, foda-se. Só que, mano, ultimamente os filmes da Marvel têm me seduzido muito sinistramente, tá ligado? E aí depois desse último Liga da Justiça eu esperava tanto, eu fiquei bolado, mano. Eu só fiquei bolado por alguns motivos que, tipo... Eu queria que o Batman fosse o Christian dele, usasse o mesmo Batman. Eu queria que o The Flash fosse o da série, tá ligado? E aí eu fiquei bolado, falei, ah, mano, ninguém não consegue segurar elenco, não consegue fazer a jogada de marketing. Pô, mas o Flash da série, ele é meio franzino, né, demais. O Flash da série, ele é chato. Ele é apático, cara. Ele é pálido. Acho meio chorão, né? É verdade, ele não é o original, né? Ele é um Peter Parker, o primeiro Peter Parker, versão Flash. A cara dele é de chorão. Pô, pode crer. Ah, olhando por esse lado, eu acho que pode ser, então. Não, porque eu só vi 3 episódios da série. Eu queria por causa do ator mesmo, tipo, achei que ia ser nostálgico. É chato demais, cara. Chegando no quinto episódio, a série desanda e te deu uma enrolação. Podia ter acabado. Só. Podia ter acabado, cara. Pode crer, justo. Você defendeu o Batman vs Superman quando saiu? Porque foi uma polêmica, mano, né? A internet se dividiu. É, eu assisti, eu gostei, mano. Eu gostei porque eu sou muito fã da DC, mas, assim, fiquei esperando mais, tá ligado? Esperava um pouquinho mais. Mas eu gostei do filme, porque, pô, eu amo demais, mano. Gosto muito da DC. E eu acho que a DC, o que salva na DC ultimamente são os jogos, né? Pelo menos nos jogos eles estão... Os jogos é do cacete. Os jogos é, o Injustice... E esse Coringa novo do Joaquim Fênix, hein? O que você acha? Mano, eu acho que o Coringa original sempre vai ser aquele cara, mano. Nesse nome dele. Você acha que não vai rolar? Eu não, acho que pode rolar. Pode ser que ele faça uma parada massa, mas ele nunca vai... Eu acho que ninguém nunca vai roubar o lugar. O Heath Ledger, né? É, mano, aquele cara ali, velho. É absurdo. O Heath Ledger eu assisto muito, né, mano. Eu assisto muito quando passa, mano. Muito, é absurdo aquele filme. Que, aliás, se tu notar, se tu for ver o filme de novo, o filme, se tu tira o Coringa do filme, é um filme bem chato, sabe? Sim, pois totalmente. É, chatíssimo, mano. Tipo assim, mas com o Coringa sozinho carrega o filme inteiro. Isso é do cacete. Carrega o filme inteiro, é absurdo. Absurdo, verdade, mano. Mas sabe que eu acho que isso daí é parte do mérito do Nolan, viu, cara? Eu acho que o... Também. Ele não teria tanto espaço de tela, assim. Mas ele viu que o cara pirou lá e falou assim, meu, eu vou sugar o que esse cara tiver pra me entregar, entendeu? Tem aquela cena do... Aquela cena que ele explode o hospital, falaram que realmente falhou o controle, né? E aí ele fica batendo. No making of mostra que ele tava saindo, olhava pro controle e toma um susto de verdade e sai correndo. Isso ficou do cacete, mas isso eu acho que foi jogado no Nolan, entendeu? Por ver como que o cara vai reagir e tal. É, eu também acho que pode ter sido, mano. Porque esses diretores de elenco são foda, mano. Quando os caras sabem do... Sim, eu... Pô, é do cacete, né? E teve bastante improviso, né? O cara realmente mortalizou o personagem. Eu acho que o termo não chega nem a ser improviso, porque quando se trata de atuação em cinema, a gente usa o método Stanislavskiano, que é o... Foi um cara chamado Konstantin Stanislavski. Ele era um diretor de teatro russo, um ator também. E ele criou esse método de atuação que é o método de não atuar. Você é o personagem, você vive. Só que pra você chegar nesse ser o personagem, você passa por um processo de transformação nesse personagem. Então você vive ele. Tanto que nos Estados Unidos, quando os atores, eles recebem uma verba antes do filme começar, que é a verba de pesquisa. Então, se ele vai fazer um policial, ele vai passar um tempo na delegacia, vai passar um tempo lendo romance policial, ele vai fazer todo um trabalho de pesquisa de alguns dias pra entrar no personagem. Isso ou não tem muito aqui no Brasil, né? Mano, tem, mas eles não fazem no mesmo nível que fazem lá fora. Fazem bagulho. É, os caras lá vivem a mesma parada, né? Aqui o preparador de elenco vem e ele tenta te colocar perto do espírito do bagulho e tal. Lá ele vai fazer isso também, mas ele vai te colocar mesmo, ele vai te levar pra vivenciar o bagulho. E você acha que é verdade a parada que falavam que ele surtou, que ele ficou trancado no hotel, saiu maluco de lá? Sim, 100% verdade, porque lá você se transforma um personagem. Esse é o diferencial. Você atuar e você ser. E aí, a gente tem mania de achar que a gente conhece o nosso psicológico. Acho que a nossa noção de psicologia, ela ainda é muito limitada. A psicologia é um bagulho muito profundo. E quando tem buracos dessa, você... a gente volta, né? E tem buracos que você entra às vezes que você não consegue mais sair, mano. Você fica... É difícil, é cabuloso. Você se torna aquilo. E aí, quando chega onde você não ser mais aquilo que acabou, você não ser mais aquilo, você precisa voltar a ser você, você vai ter um choque, porque você se acostumou a ser aquilo. Do mesmo jeito que foi difícil você deixar de ser você pra ser aquilo, você vai ter a dificuldade de sair de ser aquilo pra você ser você. Dependendo do nível de profundidade do personagem que você... Do nível de conexão que você estabeleceu com o personagem. E geralmente, quanto maior essa conexão, mais profundo, melhor vai ser o seu papel, mas mais difícil de você sair dele. Com certeza, cara, com certeza. É bem maluco. O que você tá falando é muito interessante, porque entra naquela parada de cisão do ego. Que a gente decisão do ego, isso. Isso é muito foda. Eu sou estudante de psicologia, só pra cagar uma regra. Ah, pode crer. Massa. Pô, eu não manjo psicologia, não. Manjo de teatro, mas a gente manja umas coisinhas assim pra... Não, mas você falou, tipo, a tua fala foi perfeita, velho. O que aconteceu ali, tipo, foi um gatilho pra uma possível... Falha no sistema dele ali, de ego, sabe? Teve uma cisão foda, e aí ele já não sabia mais o que, que era dele, o que, que era do personagem, sabe? E no caso dos longas americanos, como leva um tempo, vamos supor, são geralmente meses de gravação, você fica muito tempo dentro do personagem, você não sai, você fica direto logo, entendeu? Então a dificuldade de sair é muito maior. Porque às vezes eu sou uma peça de teatro, eu tenho um grande brother que é um grande tutor meu também, ele tem peças que ele faz às vezes, que o personagem tem algum tique, que ele fica com o tique do personagem uma hora depois ainda da peça, até ele voltar normal leva um tempinho. Isso. Cara, sabe quem fez isso? Foi o Jim Carrey. Não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário dele na Netflix. Sim. Depois joga lá, Jim End, que ele falando que ele viveu, ele entrou tanto na vida, ele ia fazer um filme sobre a história do humorista Andy Kaufman, isso, que ele morreu e tal, morreu de câncer, o Jim Carrey entrou no personagem de um jeito, mano, que tipo assim, pra ter noção, ele fazia o ator, né, mesmo fora das gravações. O dia inteiro. Tipo, o nego ligava pra casa dele, ele atendia como se fosse o Andy, sabe? Com os trejeitos e tudo, as maluquices do Andy Kaufman. Aí ele parece que foi com a família do Andy Kaufman, cara. Teve o pai dele, chorou. Acho que a irmã. Tipo assim, o pessoal chorou vendo o Jim Carrey fazendo o cara, de tão perfeito que ficou. Tipo assim, é surreal. Depois pega o documentário que é exatamente sobre isso. Ele falando como foi insano quando ele fez isso. Ele focou tanto no personagem, ele viveu a vida do cara aí. Que louco. Mas é isso mesmo, mano. O grau de profundidade, velho. Quanto mais profundo, melhor. Mais difícil de sair também. É bem louco. Mas eu, sinceramente, eu não tenho medo não, velho. O dia que me der um personagem, eu acho que as coisas têm que ser feitas com intensidade. Eu acho que a vida é isso. A gente vive intensamente nas pequenas coisas que a gente tem que fazer ou nas grandes. E atuação, né? Coisas. Cinema, eu acho que tem bastante. Funciona mais quando tem essa intensidade, sabe? Tem que ter, porque o cinema ele vai muito a fundo, né? Ele captura o seu olhar, a sua energia, o que você vai passar no seu olhar ali. Eu acho que é muita coisa. A câmera pega. Você já viu o Whiplash? O Whiplash, que é da bateria. Conta a história de um garoto que é baterista e tal. O massa é que o garoto realmente é baterista, né? E, tipo, as cenas dele treinando insanamente, com a mão sangrando e tudo, de tanto treinar, tipo, treinando por horas e horas seguidas, foi de verdade, sabe? A mão dele sangrava de verdade na gravação. Caralho! Ele realmente ficou se esforçando e tal. Foi insano. É bizarro pra cacete, isso é bizarro sim. Pra cacete, mas ele que quis, tá ligado? Mas assim, Claro que não tanto. Tipo assim, sangrava, ele machucou, chegou a machucar a mão, mas claro que eles dão um exagero, né? Eles cospem sangue na bateria pra parecer que o maluco cortou a mão inteira. Mas chegou a se machucou, mas ele se machucou. Cara, de novo. Sabe onde eu já vi isso? Eu assisti as Olimpíadas, aí tinha... Ficava com calo na mão, né? Aquelas bolhas enormes, aí na hora que ia fazer aquela barra que girava assim, saiu o calo, saía a pele, era sangue na barra, era sangue naquela colchão. Falando de preparação de elenco, aqui no Carandiru, no filme Carandiru, quem fez a preparação de elenco foi o Sabotage, cara. Ele que participou da preparação. Caralho, que massa! Caralho, nossa, sério, mano? Cara, da gente... Tava pra caralho. Tem um documentário sobre o Sabotage que chama Maestro do Canão. E lá fala sobre isso, que ele que foi convidado pra fazer a preparação de elenco lá da galera, velho. Muito foda, né? No Carandiru, que foda, velho. Tudo que você gosta, amor, carinho e língua na chota. Marra, você gosta de filme de cinema brasileiro? Qual é o seu filme favorito, assim? Cara, Tropa de Elite. Aí sim, cara! É uma, olha, uma obra de arte, né? Tropa de Elite é bem de bom. Eu acho que foi, mano... O que acontece? O Brasil, ele é o maior consumidor de filme de ação do mundo. Ele é o filme de ação que é o mais consumido. Uhum. E, tipo, a mídia que tem... Que, a galera que produz filme que tem mania de querer vender filme de comédia, velho. Comercial, de filme comercial. E sendo que é o que mais consome é ação. Aí chega o José Padilha, mano, faz um filme de ação sem precisar de efeito especial, mas ele tenta aproximar o máximo da realidade possível. Foi bastante efeito prático, né, que ele usou, até pra orçamento. E a Lombra que ele fazia documentário antes, né, mano? Isso que eu achei fenomenal. Ele vende um outro mercado e faz uma parada foda. Achei do caralho, mano. Sim, cara. E, tipo, você mora onde, aliás? Eu moro em Brasília. Você nasceu aí em Brasília? Não, nasci em Trinidad e Tobago, no Caribe. Porque eu tô, tipo assim, além disso, o Padilha, cara, mesmo com o orçamento dele baixo, a pesquisa que ele fez pra fazer a ambientação inteira, né, aqui no Rio, é magnífica demais, cara. Aquilo dali, assim, pra quem mora aqui, sabe, tipo, é tudo igual. Igual, os policiais, né? Velho. O nego acha às vezes que é exagero e tal. Mas é daquele jeito. Mas, né? É daquele jeito. Aquela cena do Fábio chamando o baribundo do meio da rua, gritando. É daquele lá. Tu chega aqui no centro da cidade, é isso aí mesmo. PM gritando, tipo, não, essa ameaçada aqui é minha, não sei o que, vai merda, sabe? No meio de todo mundo. Rocha. É, aqui no centro do Rio é assim mesmo. Tanto que no Tropa 2 foi mais pesado ainda, que ele mexeu com milícia, né? Que também foi idêntico pra caramba. Os casos, tipo, gente morrendo, gente sendo espancada pela milícia. Ele chegou a ser ameaçado de morte. Na verdade, tentaram matar ele. Ele foi embora, né? Ele conta a história. Atiraram na produtora dele, né? Passaram de carro, metralharam a produtora. Sim. Do Padilha. Ele falou que ele tava no escritório dele, daí ele viu pelas câmeras, assim, um monte de gente descendo, mascarado. Mas ele é um cara, né? E outra, ele também, esses filmes, todos os filmes que vieram de ação depois dele, meio policial, meio que copia um pouco o estilo que ele criou. Traz, né? Porque ele revolucionou, né, velho? Quando se faz uma parada revolucionária, a galera vem querendo... Tanto que todo mundo falar é, tipo, parece com Tropa de Elite, mas não é tão bom, sabe? Meio que assim. É, não é tão bom, justamente. E o Robocop, hein? Ele cagou no pau ali? Eu acho que sim. Assim, o Robocop já não é um personagem muito interessante, né? Que isso? Caralho, é robô! Cop! Exatamente! É datado, né? É datado. Não, é. Funcionava na televisão, sabe? Sei lá, eu gostava de ver ele na televisão, na Band, eu acho. Eu comecei a assistir, eu dormi, velho. Eu não cheguei a ver ele todo, não. E, tipo, as duas... Exatamente, cara. Assim, eu acho. Mas assim, depois ele se recuperou, né? Veio com Narcos e tal. É, Narcos é foda, mano. Narcos eu gostei pra caralho, velho. Ele e o Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar é impecável. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria, caralho. Filho de puta! Eu acho que ele só se dá bem com baixos orçamentos, a verdade é essa. Quando dá muito dinheiro na mão dele, ele se perde. Ele tem que fazer na base do ódio. E também eu acho que se trata mais da realidade, né? Ele gosta de ficar aqui na base do ódio. Pô, ele é de documentário, velho. Ele tem essa pegada, acho que tem que ser no... Eu acho que ele se formou, acho que em coisa de documentário, né? Eu não sei se ele é, mas de toda forma é um baita diretor, cara. Eu também admiro bastante, velho. Quais filmes você tem preguiça de ver? Tipo, vou ver, não vou. Vou botar pra ver, mas eu vou botar pra dormir. Ah, mano, Star Wars, eu sou assim, não consigo ver Star Wars, cara. 2 minutos já tô dormindo. Não é possível, né? Mano, Star Wars eu gosto, desde pequeno, eu consigo assistir. Até porque eu fiz também um pouco Star Wars, fiz Treta nas Estrelas, que é bem legal. Era bem assim, ó. Botei a camisinha fluorescente no escuro, tô me sentindo Jedi. Sentar, você deve. Vem jogando a bunda com vontade e contrai. Sentar. Você deve, vai jogando a bunda com vontade, contrai. O lado negro da força é forte, é grande, mas não machuca. O lado negro da força é forte, é grande, mas não machuca. Soca, tuca, tuca, tuca, Ficou legal esse. É muito bom. Muito engraçadinho. Aliás, qual lado você prefere? Lado Negro da Força ou Jedi? É lado Negro da Força, filho. Total. Com certeza. Bora de Darth Vader pra cima desses. Mentira, eu gosto muito do Yoda, mano. O Yoda é meu personagem favorito. Ele fala trocando, eu acho ele mal nombrado. Ele é maconheiro! Ele é até verde! Ele é maconheiro. Ele é velho, né? É diferente. Ele é um sábio, né? Ele é um sábio. Ele tem os olhos meio baixos. Ele é velho, não impede dele ser maconheiro. Ele tem os olhos meio baixos, ele não me engana muito. Não. O pessoal cai muito em cima porque eu falo mal dos novos filmes do Star Wars, né? Desse da Disney e tal. Ah, mano, eu não acho tão massa igual o antigo, não. Eu tinha falado assim, o antigo truvava mais, mano. Rolava uns porradinhos mais da hora. George Lucas é outra coisa, né, cara? É, o antigo truvava massa, mano. Tu ficava preso vendo os fightzão, ficava envolvidão. Esses novos meio que dá só, mano. Você começa a assistir aí, você, porra, cadê? E aquela protagonista meio nada a ver, né? Ah, eu só quero ver ela trocando as porradas, mano. Bagulho de porrada. Se ela trocasse as porradas, tava massa. O que eu achei mais parado esses, mano, esses novos aí. Tem os tiroteios de nave, mas o que era massa eram as porradas de espada, sacou? Os fights grandes. E aquele Kylo Ren que sai quebrando tudo igual maluco? Qual? O vilão desse novo filme aí, que ele fica puto, sai batendo nas coisas. Eu achei ele uma mistura de emo, velho, com esses surtados ansiosos de hoje, tá ligado? Que somos ele nós é todos. Um adolescente velho. Ele é um adolescente velho, ele é um adolescente. Ele é meio perdido, ele não sabe o que ele quer da vida, ele faz os bagulhos, se arrepende, triste, e aí volta. É, tu não sabe pra onde ele quer ir, né? Ele é muito aleatório, não sei, não acho que ele deu uma massa, não. Eu gostava mais daquele carequinha vermelho que tinha uns espinhos na cabeça, que ele era doidão. Da segunda, do primeirão. Mas o tiozão também, esbarrador, era foda, aquele tiozão que arrancou o braço da Anakin. Mas tem algum filme que você, tipo, que você, tem preguiça só de ver o nome? Preguiça só de ver o nome. Mano, esses meio que Globosat, tá ligado? Tipo, de comédia comercial, tá ligado? Brasileiro. Tipo os do Leandro Hassum, né? Até que a sorte não separe 1, 2, 3, 4 e 5. É, aí tem aquele Se Fosse Você. Eu gosto muito do elenco, eu acho o elenco foda, todos os nossos atores são muito bons. Se Eu Fosse Você é um filme bom. Se Eu Fosse Você é um filme legal. A proposta dele é boa, mas o primeiro eu achei massa. Diretamente da grande linha, a grande linha da xereca. Aê! Comprou a piroca de borracha preta, pra lembrar de mim. Comprou a piroca de borracha preta, pra lembrar de mim. Tá com saudade. Ô, Marra, deixa eu fazer uma pergunta agora. Oi. E essa tatu de One Piece aí? É One Piece, não é? É o bando do Chapéu de Palha, Mugiwara. Mano, sou muito fã, amo a tripulação. E me sinto parte da tripulação também, por isso que eu fiz a tatuagem, acho que... Que massa. Mas você conseguiu ver tudo? Você conseguiu assistir todos os 5.575 episódios? Coisas impossíveis de fazer em vida. Assisti o One Piece completo. Eu já vi todos, só tá faltando essa nova temporada da Big Mom agora. Eu comecei a ver ela, não terminei de ver, mas eu já sei tudo que acontece com ele no mangá já. Mas você começou a ver quando isso? Cara, eu comecei a ver o One Piece já deve ter uns 6 anos. Tem 8 anos, 7 anos de One Piece, 7 anos. E ainda falta uma temporada, né? Faltam 200 episódios só. O problema de One Piece é que ele não vai acabar nunca, cara. O Eiichiro Oda falou que ele já tem o final pronto e já tem, tipo, o anime já andou 60%. 60%? Eu tô tranquilo, porque eu já tenho 7 anos, velho. Eu posso envelhecer vendo essa porra. Eu acho que eu já aceitei isso. Mas a galera fica bolada. É o Grey's Anatomy dos animes, isso. Mano, esse é, velho, é foda. E, tipo, não cansa, mano. É muito bom o bagulho. Só melhora, tá ligado? Provavelmente melhor que Grey's Anatomy, aliás. Mas que cara, Grey's Anatomy ou One Piece? Cara, Grey's Anatomy é super neto. Eu assisti o primeiro episódio daquele bagulho, eu achei bizarro. Falei, mano, essa mulher tá com um pau na maleta. Que porra é essa? Mulher é vagabunda. Dava muito funk, mano. Tira o pau da mala. Tira o pau da mala. De mano. Eu não fiz ainda. Ninguém pensou, caralho, velho. Você já viu House? Um episódio ou outro, mas nunca assisti, acompanhei. Pega pra ver que vale a pena. Aliás, um funk de House seria top, né? Ele tá bengala e tal, dá... Nossa! Trocadilhos infames, né? Trocadilhos. Pega a bengala do Doc. Pega a bengala do Doc. Pode crer, Dr. House. Eu tenho que assistir, mas coisa pra caralho, né, velho? Quantas temporadas de Dr. House já tem? Umas 14? 8. 8? Ah, menos mal, de boa. É, já acabou. Acabou. Final sensacional, diferente de Grey's Anatomy, que vai ser uma merda. Grey's Anatomy já começou ruim, né? Começou não, ruim. O problema de Grey's Anatomy é o seguinte, é sexo, Marriage fazendo drama e 2% de medicina. Medicina mal feita ainda por cima. É uma novela, né? O que acontece em qualquer hospital, né? Diga-se de passagem. Isso, Gabu! Meu Deus, cara! Não, não, não, não quero nem falar de hospital. Quais são esses, né? Que você anda entregando. As séries de hospital são meio viagem, né, velho? Tem gente que gosta. Eu não sei, eu não consigo acompanhar, não. Eu sinto falta de uns dramas maiores. O que seria um drama maior? Porra, Vikings, mano. Vikings, eu acho do caralho. Que isso? É drama isso agora? Vikings é do caralho. O Ragnar, pra mim, é o personagem mais fenomenal da vida, né? Que cara massa, mano. Eu tô até chato, que eu vi spoiler dele morrendo no Face. A bosta do Face, eu sempre peço hoje em dia, a gente vê o spoiler. Mas eu vi, velho, morrendo, fiquei triste. Mas tô acompanhando ainda, vou ver até onde vai. Mas é muito foda o Ragnar, mano. Eu acho ele fenomenal. Eu gosto das expressões dele. Já viu The Last Kingdom? Não, não vi ainda. Ele aparece aqui de propaganda pra eu ver todo dia. Parece com o Vinky, só que bom. Eu queria ver Esparta. Esparta é muito bom, mano. Esparta eu já vi. É Esparta. Esparta. Acho que é Espartacus, né? Cara, a primeira temporada é a melhor, mano. Depois da segunda. Depois não fica tão bom. É essa que tem... O pessoal tira, arranca a cabeça já no primeiro episódio, bagulho. É, mano. O bagulho é surtação total. É sexo, porrada, sangue pra caralho. Trans de novo, sangue de novo. Pau e sangue. Chota, sangue, espada, areia. Que é o que eu acho. É um Grey's Anatomy hétero, né? É um bagulho absurdo. É um Grey's Anatomy hétero. É uma suruba com matança. Mas você não acha que é esse tipo de coisa que a gente quer ver quando chega em casa, sabe? Chega meio cansado. A gente quer ver um pouco de violência. Eu acho gratuita, que na verdade, o que a gente quer ver, a gente gosta de conflito. Só que seja isso, ele conflito físico ou mental também. Por isso que essas séries, tipo Gossip Girl, Grey's Anatomy, esse bagulho assim, que envolve um conflito mental, também vem pra caralho. A gente gosta de conflito. E relacionamentos, conflito, né, também. É, conflito de relação, porque o conflito, ele gera uma agitação. E às vezes o nosso dia é tão monótono que a gente sente falta de uma agitação, nem que seja só por ver e absorver aquilo, entendeu? Eu acho que a gente sente falta de conflito, no geral, de ver conflito. Não nosso, a gente quer paz, a gente quer ver o conflito dos outros. Falando em conflito, como foi a época de política aí? Mano, foi treta. Até hoje tá, assim, minha família ficou muito de boa. Pouco, acho que de Bolsonaro era só minha avó, tio meu, minha tia e um primo, essa galera aí. E toda a outra galera era ele, não, né? E aí dividiu, mas, tipo, quando começava os assuntos de política lá em casa que dava treta, ninguém mudava de assunto. Aí, tipo, criaram a lei de não discutir política no grupo da família, né? Pra evitar. Mas minha mãe também, minha mãe trampa com direitos humanos, ela é do Ministério dos Direitos Humanos. Inclusive, a nova chefe dela é essa doidinha aí, do Rosa e Azul, a Damares. A Damares é a chefe da... É, a chefe da minha mãe. Ela deve ser, né? Ter a Damares como chefe. É, ela falou que vai ser... Apesar de que minha mãe se dá bem com gente doida, a última ministra. Mas essa galera toda bem, não, lá em casa, tirando esse tio, minha tia, minha avó, a galera mais conservadora que apoiou. Mas como é normal, né? Eu acho que é normal. Essa polarização, acho que aconteceu no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, foi loucura. Briguei com meu melhor amigo. Não, nem briguei, na verdade. A gente, no Face, ele xingava mais, mas aí ele vinha em mensagem todo tranquilo. Não, não sei o que, mano, cadê o que hoje? Xingava no Face e no dia a dia era de boa. Então, era, a briga era só no Face. Tinha acabado de me descascar no Face, já tava me ligando. E aí, cola aí, bora ali. Aí eu já ia. Ele tava, começou a abrir uma pizzaria, aí eu tava ajudando ele nas coisas lá, a gente tava dando alto soleto também, de correr atrás das coisas. Foi bem da hora. Mas assim, não cheguei a brigar com ninguém. Quando a conversa começava a ficar muito calorosa, eu já ia tentar, tipo, consertar. Só que eu, tipo, não, calma. Mostra os seus pontos aí. Deixa eu entender o que você quer dizer com isso. Não, entendi o que você quis dizer. Entendi sobre seu ponto de vista e tal. É, você parece uma pessoa bem calma, né? Eu sou muito político, mano. Eu sou político, total. Eu tô bolado aqui, mas eu vou respirar fundo e falar, não, calma, então. Mas o que você quer? Não. Acho que a gente ser político é muito bom hoje em dia. Acho que você fica bem tranquilo. Claro. Tem pouca gente assim, né? É, eu acho que é útil pra vida, porque também se sair tretando igual um maluco com todo mundo, não vai te levar a nada. Você só vai arrumar às vezes dor de cabeça e conflito mental, né? Acho que a paz consiste em saber ceder e desapegar de algumas coisas. Mas aí, fala a parada. Tem algum filme que você leva assim pra sua vida como mensagem? Tipo, Poderoso Chefão. Família em Primeiro Lugar. Tipo assim. Um filme que eu acho que é pra vida? É. Mano, Matrix, pra mim. Matrix é o filme da minha existência. É o filme que eu paro tudo pra assistir. Com Matrix, razão. Mano. Com razão. Matrix é, mano, pra mim tudo, filho. Trilogia de Matrix e a minha trilogia preferida. Favorita de Matrix é quando ele chega e fala: There is no spoon. Não tem colher. Caralho, é muito bom, mano. Pau no cu da colher, filho. Pau no cu. Não tem colher, cara. Matrix é genial, né, cara? É genial, mano. É genial. E, tipo, o bagulho da colher eu fui entender tanto tempo depois que hoje em dia eu amo tanto, velho. Foi muito hora. Que filme foda, mano. Eu fui entender a história de Matrix um dia na Deep Web, mano. Eu não tinha entendido ainda o bagulho 100%. Você tava na Deep Web falando sobre Matrix? Mas eu não consegui navegar muito, não. Só consegui entrar na primeira camada lá pela cebolinha. Aí fiquei lá só lendo, tipo, os primeiros linkzinhos lá que tem. Porque você tem que saber de código pra conseguir. Sim, mó treta. Aí eu vi lá uns fóruns de hackers, tipo, tinha tudo, né, mano? Tinha os pedera, os malucos, droga. Droga, eu achei massa pra caralho, tinha uns bagulho muito louco lá de ácido, bagulho, tipo, fora do imaginário. Tinha um mercado, eu já vi um mercado livre, que era de droga. Era tipo mercado livre droga, mesmo, só de droga. Não, só de droga. E tipo diferente. Só, e era tudo em Bitcoin, você tinha que ter Bitcoin pra comprar. Sim, é. E aí, é tudo criptomoeda. Tudo vindo diretamente da Deep Web pra upar sua xereca e te encher de XP, mulher. Ó, oh, se tu tá cobrando, eu pago até em Bitcoin. Ó, oh, se tu tá cobrando, eu pago até em Bitcoin. Aê, bitch. Cara, você viu o Ana e Vitória? Ana e Vitória, o filme das cantoras. Ana e Vitória? Ana e Vitória. Eu gosto muito de uma música delas, que é... Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta. Acho da hora pra caralho. Mas eu não vi o filme ainda. Eu não, também não assisti. Então, é que a gente tava falando, eu acho que lembrei, que esse é um dos filmes que dá preguiça só de ver, sabe? O título. Ah, pode crer. Pô, é bem legal. Deixa rolar só a musiquinha, então. A música delas... Não, sabe qual é? Esse aqui é um filme musical, cara. Não, eu acho elas massas. Elas fazem show descalço, né, velho? Chegam descalço direto. É sério? Pelo menos na TV, elas sempre apresentam descalço, assim. Quem é? Aí elas vão pro meio do mato ficar descalço. Fica descalço no papo. No... Ficar descalço é bom, né, cara? É, você sente o chão, velho. A temperatura do chão se conecta com o ambiente, talvez. Você gostou? Deve ser bom. Eu um dia vou fazer um show descalço. Qual filme te faz dormir? Um filme me faz dormir? Pô, vários. O Robocop me fez dormir, mas talvez é porque eu tava com sono também, mas... Pode ser. É uma opção. Não sei, o último que eu assisti que me fez dormir foi aquele... Conta a história do cara que pisou na lua lá, o First Man, chama o filme. Ah, First Man. Ah, esses documentários sempre são chatos. É, não é documentário. É muito chato. Assim, esse filme eu dormi naquela cena onde a nave ainda tá tremendo. É, não, é dentro ali. Caralho, eu devo estar dormindo por aí. É a primeira cena do filme. Eu comecei a falar. É que você não sabe, a nave treme pra caralho o tempo inteiro, assim. É. O filme é só isso, né? A nave tremendo. Eu achei que esse filme fosse mais legal. Eu cochilei foda nesse filme. Eu nem cheguei a ver tudo. Sabe um filme bom de pro espaço? É aquele que tem os macacos, que é uma animação. Odisseia no espaço. Não, aquele não. Do George? Não, é um. Não sei, não sei. Não, eu esqueci o nome. É um que algum dia pula que dubla o filme, tá ligado? Macacos? Não, é animação, pô, um desenho, animado. Tem três filmes desse. Tem três filmes desse? Tem três, cara, muito bom. Uma animação de macaco que vai pro espaço? E o de A Priscila, do Bom Dia Companhia, que dubla eles. É uma... Inclusive, a macaca se chama Priscila. Não, é um macaco de circo, cara, que pegam ele, botam ele e põe pro espaço. Aí chega lá, Space Chimps, eu acho. Space Chimps, é. Isso, é Space Chimps, micos no espaço. Micos no espaço. É um filme bom demais, velho. Eu não sei porquê, eu gostava muito de ver esse filme. Pode deve crer. Ser péssimo, deve é ser porque péssimo. É engraçado, é porque é engraçado. Cara, eu gosto muito de Tarantino, Django Livre. Django Livre é um filmaço, né? Bastardos Inglórios. Eu sou muito apaixonado pela classificação do Porão. Você gosta dos Oito Odiados? Cara, os Oito Odiados eu não vi, eu acho. Assim, nem vejo, com todo respeito. Assim, eu adoro Tarantino, só que esse filme, o cara me deu uma viajada. Ele Oito Odiados é melhor que Django, pronto, falei. Tá errado. Que isso? Tá totalmente errado. Meu Deus, cara, não, você tem que assistir de novo. Vou ver o comentário se você quiser. Outro não viu Django. Assisti os dois no cinema, inclusive. Não acredito nisso. Cara, olha, se eu tivesse pagado pra ver os Oito Odiados, eu saía do cinema e matava na porta. Puta que pariu, cara. Eu fui mais absurdo que tem. Na porta. Não é. Mas nenhum desses dois filmes é melhor que Kill Bill. Kill Bill, velho. Kill Bill é foda. Eu faz muito tempo, velho, desde que eu assisti Kill Bill. Faz muito, muito tempo mesmo. Eu tenho flash de Kill Bill na minha mente. Mas eu nunca vou esquecer do mestre arrancando o olho da doidinha. Mas nenhum desses três filmes é melhor que Pulp Fiction. Já tá regredindo, né? Cara, o problema de Pulp Fiction, as conversas dele são boas. Mas por que que o Vince tem que morrer daquele jeito idiota? Ele não sabe lutar? Dá uma porrada naquele boxeador de merda que já tá fudido. O problema de Pulp Fiction é que o filme acaba, velho. Esse que é o problema de Pulp Fiction. Que isso? Pulp Fiction é muito massa, excelente. Mas por que que você gosta dos oito odiados? Eu tô com esse questionamento na minha cabeça. Ah, não sei, cara. Acho que é uma parada mais pessoal mesmo, assim. Não sei. É 3 horas de filme pra 15 minutos de uma ação merda. Nem tão começa que é bang bang. É porque, assim, esse filme é quase monólogo, assim. Cara, mas, assim, são, é o Tarantino conversando com ele mesmo o filme inteiro. Que porra de mente perturbada é essa, cara? Que mente. Tem 8 pessoas dentro da cabeça dele conversando, se matando, tipo assim, tomando é tiro no saco. Eles ficam conversando pra cacete, daí do nada todo mundo morre, sabe? E outra, morre com tiro de não sei o que na cara, que deixa a cara toda... Quem dá um tiro na cara do outro? Quem dá um tiro no saco do outro? Porque isso é muito absurdo. Não, é mas aí, absurdo. calma aí. É muita merda acontecendo. Não, mas aí, tu que outra? Questionar absurdo um Tarantino é foda. Não, cortar a cabeça de uma pessoa e seguir esguichar, tudo bem. Mas agora, tiro na cara? Sim, eles fazem isso o tempo inteiro, tá doido? Exatamente, uma pergunta. Django é só isso. Django é só isso. Pô, Bastardos Inglórios toma cena do cara metralhando a cara do Hitler. Metralhando, né? É a melhor cena do filme. É muito bom, a melhor cena do filme é... Muito bom. Será que vão fazer isso com o Manson no novo filme aí? Tomara que não. Ele nem morre. Por que tomara que não? Porque eu quero ver ele se fudendo. É, tô vendo metralhado e se fuder agora. Que isso? Mais do que ser metralhado? Cara, ser metralhado, você às vezes toma um tiro em certo lugar e já tá morto. Isso não é tomar no cu. É só tomar um tiro e morrer. Pô, tá fácil assim? Tá fácil. É, ser metralhado. Não, ser metralhado, você é bom pra quem tá assistindo. Mas pra ele é a mesma coisa de nada. Ele nem sabe que foi metralhado. Ah, não. Tem todo um lance de você estragar o enterro, de você humilhar a família. Tem... Ah, que se fuder, foi fudido da família. É, mas então, qual o filme que vocês estão esperando assim pra esse ano? 2019 aí vai ter bastante filme bacana, né, que vai vir. Não sei, não tô com nenhuma expectativa cabulosa. Tô, tipo, de boa pro que vier acompanhar. Eu quero Vingadores, mano. Vingadores eu tô esperando já desde sempre, desde o Vingadores Ultimato. Eu tô bem esperando. Sim, calma. Sim, vai encerrar, agora, né, o arco da Marvel. Pois é, mano. Não podia, não. Tinha que continuar alguma coisa. O bagulho tá muito bem feito, tá muito foda. Vai continuar com os personagens novos. E novos entre aspas, né? É, verdade. Os que sobrarem, né? Eu quero ver que manobra que eles vão fazer pra justificar o retorno de todo mundo, sabe, assim? Vai dizer que o Doutor Estranho voltou no tempo morto. Porque se não fizer direito, vai ser um desastre, né? Não, acho que eles fazem direito, sim. Dá pra voltar no tempo, tem o multiverso. A Marvel é curada, mano, que qualquer causa... A desculpa é essa, né? A desculpa é essa. Eles já criaram o multiverso pra usar. Desculpa se fizer merda. Não, porque no universo paralelo tinha. Eu acho que o próprio Doutor Estranho fez alguma coisa antes de sumir, tá ligado? Ele morreu muito tranquilo. E ele é muito sagaz. Eu acho que ele morreu muito tranquilo pra quem ia morrer daquele jeito e perder a entregar o negócio do tempo. Acho que ele fez alguma coisa em alguma linha do tempo e, tipo, criou alguma conexão. Então acho que Doutor Estranho, Homem-Formiga são chaves. Tem bastante possibilidade, né? Assim, eu confesso que se a Capitã Marvel chegar derrotando o Thanos, vai ser merda. É, não, com certeza. Eu acho que ela não tem poder pra isso também, não. Porque ela é da raça daquele maluquinho lá, o... É o Ronan, né? Eu acho que ela é da raça desse mano, a Capitã Marvel. E ela é uma raça sim, do Thanos. Isso. Ah, tem o Glass, né, também? Deve ter lançado, já estreou agora. Glass eu quero ver, mano. Tô, quero muito ver esse filme, Glass. Parece que a crítica meteu o pau no filme, velho. Tava louco pra ver, mas eu vou ver. Cara, mano, eu... Crítica, mas... Ignora a crítica totalmente. Crítica é uma parada que só serve pra agradar cult, sabe? É, os cult, verdade. Nem isso, porque o filme do Queen lá ganhou um Globo de Ouro e, meu, era pra ter passado longe de qualquer prêmio. Que isso, cara? Assim, como melhor filme realmente, sabe? Não, assim, você tá maluco. Politicagem, cara, politicagem na porque, minha. Porque, assim, o ator tava sensacional. O ator realmente viveu o Freddie Mercury. Beleza, ele ganhar como melhor ator. Eu achei merecido. Mas como melhor filme, com os filmes que ele tava concorrendo, é surreal. Chegou a ver o da Ku Klux Klan? Porra. Sim. Aquele filme é magnífico. Ah, eu quero ver esse daí, da Ku Klux Klan. É bom demais, cara. Muito bom. Cara, ele é comédia, né? Não. Ele é bem... Assim, ele tem alguns traços, tem um alívio cômico uma hora ou outra, mas o filme da Ku Klux Klan é bem sério mesmo. É tipo bem dramático e tal. Ah, pode crer. Mostra o pessoal do Pantera Negra, né? Do movimento lá. É bacana. Pô, foda, mano. Eu quero ver esse ano. Eu tô mais empolgada com as séries do que com os filmes, cara. Que eu já desisti de Vingadores já. Aí eu parei no 2. Aí eu quero ver a segunda temporada de Justiceiro e a sexta temporada de Orange is the New Black. É isso que eu quero ver. Que eu quero ver como é que vai acabar esta merda. Porque já tá na hora de acabar já. Aí é isso que eu tô empolgada pra 2019. Ah, eu tô empolgada pra terminar de ver Game of Thrones. Eu fui retomar só agora. Cara, essa série tem 8 temporadas, mas parece que tem 5 mil, né? Né, velho? Demora pra caralho. É, não. É porque os episódios são longos, né? 3 horas de episódio. Você assiste Black Mirror, cara? Mano, gosto pra caralho. Já todo cast toda, isso agora. Todo cast tem que falar filme, de Black Mirror. Eu vi o filme do Black Mirror, daquele de ficar escolhendo os interativos lá. Mas é muito engraçado. Pô, eu achei lembrado, mano. Porque ele meio que te obriga a fazer uns finais que ele fica voltando e voltando. Eu fiquei meio perdido, mas eu consegui terminar de ver. Depois, mas a graça é voltar. A graça é voltar. É, a graça é voltar porque eu fui percebendo só depois que ele ia mudando a cada volta, né? O doirinho sabia de tudo. O de óculos. Todos eles sabiam de tudo. Não adiantava. Eu parei de colher, aí eles iam no assunto que, tipo, não é que eles queriam. Ia qualquer uma. Na verdade, ia sempre a segunda. Eu não escolhi muito, não. Era sempre a segunda. Achei uma parada muito da hora. Sim, eu não vejo mais. Eu vejo que realmente tem vários finais, entendeu? É praticamente finais. É interpretativo, cara. Sei lá. Interpretativo, verdade. Tu pega o filme que o final que tu achar que serve pra você, sabe? É meio que isso. Eu gosto daquela parte que ele pergunta quem está aí? Aí você. Netflix. Aí ele, o que é o Netflix? Aí você tentando explicar o que é o Netflix pro cara da década. Ele, que foda, que eu achei genial aquela parte ali. Aí ele chega na psiquiatra dele. O mais legal é quebrando a parede, ele falando que o nome dele é Stefan. Cara, eu fiquei assim, caralho, que finalzão! Muito top. Eu não vi esse nome. Qual? Não. Ele tenta pular da janela? É, que ele pula da janela e alguém fala, não, Mike, agora é a cena que você tem que bater nela. Fala, é genial, é porque tu tenta pular da janela, muito aí volta bom. Como se ele fosse realmente um ator da Netflix. Que foda. Vocês pegaram o final da menina que ela tá programando o filme? Sim. Muito massa esse final, né? É, e acabam voltando pro mesmo negócio que aconteceu com ele, né? De tacar chá no computador. É, sim. Ah, acho que eu vi uma de óculos. Eu acho que sim, a loirinha. E isso, o melhor isso, é a isso, cara isso. dela, sem entender nada. Muito massa. Muito bom. Eu achei que foi uma boa experiência, assim, apesar de que poderia ter, né... Confesso que eu acharia melhor se fosse a quinta temporada, né? Se eles viessem com a temporada clássica do que esse filme. Mas é legal, Black cara. Mirror? É. Mas vai ter aqui a temporada, pô. Não, vai ter, sim. Só que eu tô falando. Só que eles adiaram, Eu achei um pouco injusto da galera meter o pau do jeito que meteu. Porque, assim, é a primeira vez, né, que os caras tentam fazer isso. Então, sim. Assim, mas já fez em videogame. Beleza, mas é videogame, é outra plataforma. É uma parada feita pra isso. Criou um filme, cara. Então, assim, imagina um trampo que não dá, assim, sabe? Mas tem um filmezinho de Minecraft também. Tem um filmezinho interativo desse estilo. Sério, mano? De Minecraft? É, o primeiro até. Mas ele foi lançado pra jogo, pra videogame? Não é jogo, não. É uma animação, entendo, de Minecraft que é interativo. Que louco, mano. Não sabia disso, não. É, tem. Minecraft é alombrado. Eu não sei onde é, se é no YouTube, mas eu sei que tem. Eu sei que eu tava vendo a crítica e o rapaz até fez a comparação, que é bem um pouco antiga. Tem uns 2 anos, eu acho, mas eu acho uma série legal, né? Eu não gostei muito da quarta temporada, né? Mas, no geral, eu gosto. As 3 primeiras valem a pena. Ah, pode crer. E videogame? Vocês jogam videogame? Sim, jogo pra cacete. Na verdade, cara, assim, eu tenho a página de cinema, né? Então, mas a minha... Se fosse, assim, botar o meio de arte preferido é videogame. Videogame, mas... Eu acho videogame uma parada do caralho. Pô, pode crer, mano. Good também. Eu tô jogando muito viciado naquele Red Dead Redemption online. Você tá jogando? É muito Babilônia. Tô, mano. É muito Babilônia, velho. Ele só se mata. Você joga por onde? Pela PSN. Pô, show. Depois bora selecionar pra jogar. O jogo é... Bora sim. Sou fãzão da Rockstar, moleque. Eu gastei comprei na pré-estreia, tá ligado? Tipo assim, caralho, jogo... bora fazer um bando, mano. Bagaçar em Valentine. Bora. É bom pra cacete, né? Tu vê o maluco aleatório e meter um tiro na cabeça dele do nada. É, muito louco. Mano, ele fica doido, mano. Os caras dos gringos ficam surtados, tipo, fica bolado mesmo, velho. O pessoal puto de verdade, né? Ligar, faz os áudiozão, eu fico só rindo aqui. Caralho. Você joga mais alguma coisa? Mano, tem o GTA, só que eu não tô jogando ainda, tem o Dragon Ball FighterZ também, tem o Mad Max e tem o FIFA. Baixa... E o Injustice, e tem o Injustice 2 também. Baixa Fortnite. Fortnite, eu vi. Ele é gratuito pra baixar ou tem que pagar? Gratuito, pô, de graça. De rocha. É, tranquilão. Caralho, todo mundo joga essa porra, mano, desse jogo, velho, Fortnite. Eu comecei a jogar porque tava me forçando, né, tipo, jogo de criança, né, eu viciei naquela merda. Inclusive, me pediram pra... De rocha, mano, eu vou baixar ele pra jogar aqui depois. Me pediram pra fazer funk dele já na página lá. Com certeza, faz o funk do Fortnite, tipo, porra. Vai bombar, é o jogo mais visto em streaming e tal. Foda. Ah, eu vou fazer então depois, mas eu vou ter que jogar primeiro, pra curtir um pouco da lomba, entendeu? Sim, sim. Vocês chegaram a assistir Dragon Ball Z? do cinema ou do Broly? Cara, ainda não vi, não. Cara, ele tá fenomenal, mano. Mas é como? É animação? É animação, né? Ele é animação, mas ele tá muito lindo, mano. Tá maravilhoso. Eles fizeram finalmente uma historinha bem feita, sacou? Sim, não é só isso. Uma porrada fenomenal. Quando começa a porrada também não para mais, é até o final. Mas antes da porrada começar, tem historinha, vai, que muito legal, assim. Lembrou até um pouco esses outros animes, tipo Naruto, ele se dá uma viajada, assim, na historinha. Se, aliás, você prefere? Qual você prefere, Dragon Ball ou Naruto? Mano, velho, é difícil, gosto muito dos dois. Naruto me fez pensar mais em muitas coisas. Eu acho que Naruto, como pessoa, me acrescentou mais, assim. Naruto tem mais história, né? O Naruto, eu acho que o Naruto é fenomenal porque ele te faz entender o vilão, sabe? Ele pega e fala, velho, o vilão é uma pessoa como você, só passou por uma outra situação que levou ele a chegar nisso. Isso é massa, não, né? Essas histórias. Ele não é só aquela coisa do vilão visão. Que já chega. É, porque o Dragon Ball Z, o vilão chega, ele é o mal e pronto, extermina o mal, tem que morrer o mal. O Naruto, não, ele te mostra um lado mais humano, de como surge o vilão. E o vilão, ele não surge nada, ele é feito. Ele é feito. São desenhos de épocas diferentes também, né? É verdade, são épocas diferentes. Dragon Ball de agora, o filme, ele bota o Broly, mas ele explica por que o Broly se tornou aquilo. Ele não só chega e fala, ó, o Broly chegou aí, não. E aí fica bonito. E aí você, tipo, não torce pro Broly morrer no final. Sacou? Você vai acompanhando e você quer que o vilão não morra. E eu acho isso fenomenal, você entender o vilão, sabe? Sim, é bom demais. Mas acaba que eu tô falando uma coisa nova, né? Acho que é um novo conceito sendo colocado no mercado de desenho. De qualquer coisa, cara. Porque o Guerra Infinita foi cutando e foi adultando, né? No final. Tanto filha da puta, pronto, acabou o fim do assunto. Não. Eu acho muito bom essa parada. Porque o vilão não é só o vilão e quer matar todo mundo. Porque o desenho dele é matar. Tem uns, mas a maioria é assim, não. Tem uma história por trás. Aliás, a Marvel era bem criticada exatamente por isso. Porque elas não construíam muito bem o vilão. Tipo, eles jogavam o vilão antes do Thanos, né? Que eu tô falando. Antes do Thanos era tipo assim, o melhorzinho era o Loki, tinha um contexto maior. Mas o resto era tipo assim, o cara aparece ameaçando o universo, ou a cidade, ou enfim, o país. É verdade. O nicho dos super-heróis, se os caras pesam muito na história, eles fazem uma história muito complexa, ninguém assiste, cara. É, porque assim, é muito seleto, né? O pessoal que acompanha, eu acho que é bem seletivo. Sim. O nicho do público que vai assistir super-herói no cinema... Porque tem que tomar esse cuidado também, tem muita gente ouvindo, vai me entender errado. O nicho da galera que vai assistir super-herói no cinema não é você que lê quadrinhos. É o cara que vai no cinema, entendeu? É o nerd, né, que acompanha tudo, todas as teorias. É aquela coisa, você tem que pegar o característico e juntar com o senso comum, né? Você tem que pegar ele não tá preocupado em pensar, tá ligado? Ele quer ali ver um filme legal de ação, da hora, comer pipoca dele e embora. E tem as crianças também, né? Não pode esquecer também, né, da criança. Pô, mas assim, o público da Marvel não é bem tão criança, sabe? Tipo assim, é adolescente, sabe? Tipo assim, se pega de 10 pra cima, 10 anos. Ele é de adolescente e adulto, né? Sim, com certeza, de adolescente e adulto. Mas assim, eu acho que isso é até um vacilo da Disney, sabe? Eu acho que eles que tratam mesmo o público como burro, tá ligado? Porque eu vou te dar um exemplo. Guerra Infinita, eles trouxeram, porra, uma complexidade e tal. E tem como tu ir moldando pro público. Tem gente que foi ver e nem sabe quem é o Thanos. Nem sabia quem era o Thanos. E hoje já sabe, já curte pra caralho o cara. Já sabe quem o cara é, já sabe de onde ele veio, o motivo, enfim. Sabe? Então assim, eu acho que também é eles que acabam emburrecendo de propósito até. É, porque senão eles vão escorregar na mesma parada que a DC escorregou, cara. Sim, sim. História, né? Que Zack Snyder gostava de trazer uma complexidade, né? Watch, então. E aí pegou mal, porque primeiro que ele não conseguiu levar pra tela o que o quadrinho tinha, né? Que eram enredos sensacionais, assim. E aí pegou mal, e muita gente não gostou, a galera que pensa pouco. Mas e quando levava era um pouco o pessoal, né? Era tipo assim, era o povo, tipo, aqui tem referência e tal. Era um povinho muito específico que pegava as referências que o Snyder colocava. É, sim, teve isso também. Tem outra coisa também, cara. Quem acompanha, tipo, no cinema, bora botar só no cinema agora, os filmes, tipo, Capitão América de 2011, as pessoas foram envelhecendo assistindo os filmes. E eu, pelo menos, percebi isso que foi acompanhando. Foi, eu, tipo, de 2011, quem começou a assistir tinha, o quê, sei lá, 12 anos. Aí foi ficando mais velho, a gente já vai fazer 20. A narrativa não pode ser a mesma. Tem que evoluir também. E sim, eles foram evoluindo, né, o personagem e tal. É. O jeito de mostrar os personagens também. Que o Pantera Negra, falando do Killmonger, é muito legal o jeito que mostra ele. Ele não é só um garoto que quer matar todo mundo e quer ser o rei de Wakanda e pronto, acabou. Não, porque ele morava em um lugar que o racismo é muito pesado e em Wakanda ele não... Mas aí a história do Pantera Negra já vem entregue, né? Daí os caras copiaram e colaram da HQ. É isso aí, o cara é o rei de Wakanda e tal, o vilão é aquilo. Também não teve muito o que inventar. Funcionou, sabe por que funcionou muito? Porque eles apresentaram um personagem que muita gente não fazia ideia que existia, sabe? E isso funcionou pra cacete. O Killmonger? Assim, não, o universo de Pantera Negra em si, né? Ah, sim, verdade. Tipo assim, o público, assim, o povão não fazia ideia quem era Pantera Negra. Assim como não fazia ideia nem quem era Homem de Ferro direito, lá em 2008, quando saiu o filme. Verdade. O Homem de Ferro ainda era um pouco mais popular por causa dos gibis, tinha muito gibi do Homem de Ferro nas banquinhas. Sim, mas aí é mais quem lê, né? Tipo, sei lá, aquele povão que via Batman e conhecia por causa da televisão, sabe? Ele não conhece o... Que assistia meio-dia Liga da Justiça e de tarde assistia Super Choque. Exatamente. Eu nunca vou esquecer o dia que quase atrás na escola mandando energia pro Goku matar o Majin Buu com a Ginky do final. Caralho, o Majin Buu é muito filha da puta, cara. Nossa, eu nunca torci pra alguém morrer igual eu torci pro Majin Buu morrer. Que bicho emprestado pra morrer. Ele é muito chato. Caralho. Pra gente encerrar, eu queria saber, você tem alguns projetos já pra lançar? Como é? Vai continuar com os funk nerds? Mano, como eu quero fazer tudo, mano. Tudo. Literalmente tudo. Vou fazer com rap, vou fazer R&B. Se me chamar pro rock, eu vou fazer rock. Vou fazer trap, vou fazer rap se me chamar pro rap. Vou fazer tudo que me chamarem, se não fazer. Porque eu acho que, velho, a vida é uma constante mudança, tá ligado? Mas eu vou continuar com os funks também, com o canal. E, tipo, vou soltar no canal que eu achar que tem um mínimo de qualidade pra aceitável, né? Sim, mas de sim. Tudo, eu não vou me prender a nada. Vou continuar com os funks, claro, porque nosso trabalho principal, né? A gente vende os bailes de funk, então a nossa meio que, nosso material de trabalho principal é o funk. E também porque eu amo funk, não vou mentir. É muito gostoso de fazer, eu gosto, me diverte. E eu gosto pra caralho. Mas assim, penso em dar andamento do projeto de ator, se surgir a oportunidade em algum momento. Penso nisso mais pra frente, né? Se surgir agora também gosto, vou fazer. Mas o foco agora é a procura do hit. De preferência no funk, mas como eu vou fazer de tudo que é música que brotar na frente, pode vir de qualquer lado. Saca. Mas vocês têm alguma coisa pra perguntar aí? Não. Ele já falou que eu queria perguntar. Porque eu queria perguntar se o nome dele era Marra, né? Eu fiquei nisso o tempo todo. É verdade. Qual o seu nome? Meu nome? É. Meu nome é Dominique. Dominique Patrick da Costa Marra. Ó, oh, que nome. É Marra. Oh, nome de quem, mano? Cara de traficante. Pose de bandido. Cara de... Os policiais me parou. Calma assim, oi, o polícia me parou. Calma assim, oi, sou bandido não. Sou bandido não, senhor. Sou mó otaku, otaku piro na puta. Então é isso aí, cara. A gente falou aqui com o MC Marra. Esse foi o primeiro episódio desse quadro. A gente deve trazer mais gente bacana pra falar aqui. A gente interessante, né? Muito bacana. E é isso aí, pode se divulgar. Fala aí onde o pessoal te encontra, seu Instagram, sei lá, canal no YouTube. Ah, sim, no Instagram é MC Marra, com H mesmo, MC Marra, online oficial. E o Twitter é o mesmo, é a mesma coisa. Só que meu Twitter tá pequenininho, porque eu tava muito tempo sem mexer nele. Ele tem uns 500 seguidores só, então, tipo, mas sou eu mesmo lá. Show, vamos seguir ele lá no Twitter, então. Dá um papo, Gabão, divulga o Fuleiro, Gabão, fala aí. É verdade, ó, o pessoal que tá ouvindo aí do Cinerama, vai lá, Fuleiros Pop, arroba Fuleiros Pop no Instagram, conteúdo de cultura pop ali, tem o nosso podcast, tem o site também, né, fuleirospop.com.br, com conteúdo exclusivo pro site, né, tem os posts no cast também lá, mas tem outras coisas, tem texto, tem análise de filme, enfim, várias coisas bacanas, e vou fazer um jabazinho meu aqui também, tem o arroba gabo_, que é o meu Instagram, me siga lá também, por gentileza, vai ser, tem bastante coisa, enfim, muita bobagem lá pra você curtir. Beleza? Obrigado aí pelo pessoal do Cinerama. Marra, você é gente fina, velho, foi um prazer ter te conhecido. Oh, valeu, obrigado, você também. Me quebrou vários preconceitos aí que eu tinha com... Alguns preconceitos, né, a gente sempre tem alguns preconceitos, assim, acerca de algumas coisas, e você hoje quebrou todos eles, cara, foi muito massa. Obrigado, é nóis. Neves e Esther, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aí. E até a próxima. É, isso aí. Segue, então... segue a gente no Instagram. Pelo amor de Deus, interage com a gente, que é muito da hora. É isso. Marra tá fazendo pipoca, né? Pipoca aqui, mano. Acabei de jogar, só tô chacoalhando aqui o bagulho pra ver se eu ali. Mas é isso aí. É, segue lá, que a Esther cuida do nosso Instagram, arroba Cinerama Clube. E valeu. Valeu, mano. Satisfação. Nós tira o seu demônio e te bota a pilota. Pra novinha treinada que curte putaria. Pra shinobi treinada que adere a putaria. WS tira o seu biju, depois bota a pica no seu cu. WS tira o seu biju, caralho. Bia Fugan, Rinega, Sharingan, pode guardar pra tu. Minha KK Genka é a pica preta que furaco. Isso aqui é o Conor Raton, caralho. Fudeu. É o Megatron de Conor. Ela treinou com o Jiraya, eu treinei com o Rottimaru. Invoca a perereca, invoca a perereca, invoca a perereca. Esse bot tem uma voz sexy, né, mano? Eu quase pra fazer um funk do bot. Aê, aê, ela quer dar pro bot agora, tá ligado? Caralho, chama o bot, chama o bot, chama o bot, ah, bot, tudo. Aliás, eu queria saber uma coisa, como se pronuncia o MC Marra? É Marra? Mano, tanto faz, tá ligado? Só que Marra o pessoal relaciona melhor com H, porque Marra o pessoal já me pensa que é dois R's, né? Mas na real, aqui em casa a gente sempre pronunciou Marra, mas Marra fica mais... Esqueci. Nossa, deu um puta de um relâmpago aqui, cara. Puta que o pariu. Enfim, volta na sua. Mas o Tony Ramos gostava, eu acho. Que gostava? Ele gostava. O marido gostava porque ele é encarado. Não, lógico. Ele foi pro corpo da Glória Pires, né? Agora a Glória Pires que foi pro corpo do Tony Ramos. Pensa. E outra, ela queria tirar todos os pés do... E ficava... Não. Que eles querem ensinar com isso, sabe? Que você não pode ficar brigando dentro de um elevador de escritório onde você tá tendo uma audiência judicial de separação de bens. Agora é caralho. Ela veio estudada, psiquiatra. Ação judicial de... Nem tava na pauta falar de Se Eu Fosse Você. Isso que eu mais sou. Pois é, velho. Eu gostava muito daquele DVD da Xuxa, o Para Baixinhos 2. Ted, o povo... Aí ele de volta. Anitta, sai daí. É minha dog, ele não. Caralho.